ideologia machista, antibíblica, que eu vou falar dela daqui a pouco, que ainda continua a tratar a mulher de forma grosseira, desprezível, não dando liberdade para ela expressar a sua feminilidade. A liberdade para ela expressar a feminidade dela é André Surak, né? Ali é uma liberdade... Não dando liberdade para ela expressar o ser mulher. E aí passou a inibir ela em várias questões. Rapaz, eu sinceramente, eu esperava ouvir o que eu tô ouvindo aqui em um vídeo de uma feminista. Nisso aqui, velho, vou dizer pra você, tá sofrido, tá doído isso aqui, mano. Se as igrejas estão nesse ponto aí, cara, tá ruim para os homens, hein? Tá ruim. Salve, salve, pessoal, aqui é o Eren Kruger. Espero que todas as senhoras estejam bem, também espero a compreensão das senhoras devido a ruídos externos. Eu postei, né, lá na página do Twitter, né, do X, né, artigos, né, você vê, de ex-prostitutas, né, que eu falo, né, que a igreja evangélica, pessoal, se tornou um centro de reabilitação de puta. De prostituta, foi isso que se tornou a igreja evangélica. Só é a pior escória da terra que pisa nesse lugar. Igreja evangélica, igreja protestante. Todos os vídeos, pessoal, que eu vejo anti-homem, de cristãos anti-homem, pessoal, eu não vejo muito de católicos, eu só vejo de protestante. É sempre verme, filho da puta, protestante, essa gentalha nojenta, atacando homens, cara. O tempo todo. Inclusive, como vocês puderam ver aí no início do vídeo, esse pastorzinho de merda aí, que eu sei lá o nome desse vagabundo, falando um monte de merda. Você vê, eles estão desvirtuando toda a Bíblia pra atacar o homem. Começa toda a destruição da palavra de Deus, a destruição do cristianismo do Ocidente, começou dentro das igrejas evangélicas, dentro das igrejas protestantes. Sabe, o protestantismo, ele desvirtua tudo, pessoal. Porque o protestantismo, ele é condolente. O protestantismo, ele é tolerante. Sabe, ele reprime os fortes e acende ao altar os fracos. É um ambiente onde os fracos ditam as regras. E como consequência disso, enfraquece todos os pilares da nossa sociedade. Eu até venho postando lá no Twitter, né, vídeos de garotos lá na Inglaterra. Você vê garotos brancos, britânicos, se convertendo, pessoal, aos milhares ao islamismo. E esses garotos, eles não estão se convertendo ao islamismo, só olha na cara deles. Porque eles acreditam em Maomé? Porque eles acreditam em Mohammed, no profeta? Não, eles estão se convertendo ao islamismo porque esses garotos, pessoal, eles querem vingança. Eles querem vingança contra esses cristãos de merda, esses cristãos ocidental. Eles querem vingança, eles vão ter a vingança deles. Tá? Porque daqui 10 anos, na Inglaterra, os muçulmanos serão a maioria daqui 10 anos. A ascensão acelerada dessa conversão dos meninos jovens, muito veio por causa do Andrew Tate. O Andrew Tate, pessoal, ele se converteu ao Islã. Ele mesmo falou que ele não tem... Ele falou assim, o que eu tenho a ganhar com o cristianismo? Quando eu frequentava a igreja, ele falou, protestante, eu entrava na igreja protestante e quando eu saía, eu via aquela mesma menina que estava sentada do meu lado. Aquela menina, ela postava vídeo no OnlyFans. Aquela menina, ela ia pro clube, saía do culto, ia pra balada, dá pra algum rapper. Ela não dava uma oportunidade pros caras lá de dentro. Elas usavam a igreja como forma de camuflar as putarias delas. E é isso que elas usam. Na CCB, né, as conservadias que estão do Brasil, por exemplo, tem muita piranha vagabunda lá dentro. Agora nesses movimentos neopuritanista das conservadias da direita, que você vê muito, né? Engraçado, né? Você não vê mulher pregando tradicionalismo e conservadorismo quando tem 16 anos. Quando chega nos 28, 30, aí do nada, elas têm um lapso mental. Elas são conservadoras. Depois que entregaram tudo ao mundo e o diabo não quer mais, elas viram conservadoras, né? É foda. Hoje, pessoal, eu tô assim. Eu entendo a perseguição que tem aos cristãos hoje no mundo. É muito bem merecida, eles merecem ser perseguidos. Merecem, porque eles são condolentes com esse sistema nojento que a gente vive. Esse sistema feminista, misândrico, ginólatra. Eles são os mais condolentes, você não vê isso no islamismo, pessoal. Você não vê. No Islã é só alcateia de lobo. É alcateia de lobo. Você vai num ortodoxismo russo, é a mesma coisa. É o quê? É alcateia de lobo. Não tem nada a ver com o Ocidente, pessoal. Nada a ver. Pessoal, pastores e igrejas evangélicas já deu o que tinha que dar. O manginismo e o ginocentrismo dos protestantes, pessoal, já beirou a esquizofrenia. Eu falo, se o islamismo chegar ao Brasil, o que terá de homens se convertendo para perseguir essa galerinha protestante nojenta não vai estar no gibi. Na Inglaterra, como mencionei anteriormente, milhares de jovens brancos britânicos estão se convertendo. Os números, pessoal, são alarmantes. Dizem que desde que o Andrew Tate se converteu ao Islã, pelo menos 70 mil jovens britânicos se converteram ao Islã, do dia para a noite. Aí fica um monte de cristão conservadina choramingando no X, no Twitter. Ai, estamos perdendo os homens. Cara, cristão, vocês estão nos atacando. É que não mencionei. O que você, cristão, tem a oferecer a nós, homens, que o islamismo não ofereça? Vocês não têm nada a oferecer. O islamismo está nos oferecendo algo. Vocês não estão oferecendo nada. Vocês só nos atacam, só usam shame. O discurso desse pastor aí, pessoal, é um discurso extremamente feminista. É basicamente uma palestra feminista. Eu esperava isso de um esquerdo macho. E como eu mencionei anteriormente, esses garotos ingleses, eles afirmaram, disseram, eu só tô me convertendo ao Islã porque eu quero me vingar dos cristãos, pelo que eles fizeram com o meu país. Eles falam abertamente o que eles fizeram com o meu país. Não foi esquerdismo, marxismo cultural, que os conservadores, os cristãos adoram ocupar. Aprenda uma coisa, você conservador, você cristão, você não é vítima, você é cúmplice. Você é cúmplice porque você foi condolente com a misandria e você foi tolerante com o feminismo, que chegou nas igrejas, destruiu milhares de vidas de jovens inocentes, destruiu muitas famílias, expulsou muitos pais de casa e vocês foram condolentes. E tem até pastor que diz que a mulher tem que expulsar o marido de casa mesmo, tá ligado? Tem pastor que prega isso, que nem teve o caso ali daquele conservador que apoia o Bolsonaro, lá, acho que foi em Goiás, que foi governador, se não me engano, que falou que a mulher tinha que expulsar o marido de casa que o Estado cuida. O cara é conservador, pessoal. De direita. Olha aí, ó. Liberal. É isso aí, ó. Protestante. Essa merda aí. Aí, recentemente, né, o Lula, né, anulou, né, a isenção fiscal para líderes religiosos, né, evangélicos. Muito bem, pessoal. O Lula tá de parabéns. Tem que fazer isso mesmo. Tem que anular mesmo. Tem que botar no rabo dessas igrejas evangélicas de merda, botar eles para pagar imposto. Tem que pegar cada centavo que eles têm, que eles roubam através de dízimo. Sabe por que esse ataque dos protestantes aos homens? É porque não tá tendo gado suficiente na igreja para eles roubar através do dízimo, né? Não tá tendo gado suficiente na igreja para eles empurrar esse rebanho, essa horda de emissórios que tem dentro das igrejas com dois, três filhos de pais diferentes, né? Que eles adoram empurrar pro moleque, lá pro idiota, o Luiz Felipe, menino bom, Miquelinhas, né? Eles adoram empurrar, né, essas vagabundas. Por isso que eu falo, igreja protestante, pessoal, é centro de reabilitação para ex-prostituta e vagabunda. É isso que é. Olha aí Andressa Urach, maior exemplo que foi. Que tem aí aquela Jordana Vucetti, que também aí, ó, é outra aí também. Puta que pariu, mano. Então o Lula tá de parabéns, hein, ó. Tem que tacar imposto mesmo. E se eles não pagar, tem que confiscar e fechar essas igrejas malditas evangélicas de merda. Tem que fechar tudo. Tem que fechar tudo. Aprenda uma coisa, pessoal. Esses cristãos ocidentais, seja da igreja católica, da igreja evangélica, mas, pessoal, vamos focar na igreja evangélica. Se você é homem, você frequenta esses ambientes, saia agora. Abandona o protestantismo. Eles te odeiam. O protestantismo é inimigo do masculinismo. Nós não somos aliados. Nós somos inimigos. I think Christianity is a joke. I think it's a joke of a religion. If someone were to ask me my religion, I would have to say, if I was to find God, it would have to be via Islam, because how am I going to go to a Christian church when they got gay pastors? The Bible says no, and you're just ignoring it. What is this? It's not even a thing. Like, to me, it's a joke of a religion. When they can't respect Christians anymore. They set Notre Dame on fire. People walk around with t-shirts. Jesus is gay in TVs. They're making fun of Christianity on TV. They're mocking your God in front of your face, and Christians don't say a word. I wanted to ask you now, because this is the hot topic, especially in the Muslim community, about your conversion. Yeah. So tell us the story, like what happened exactly? Well, I think a lot of people who've been following me for a while understand that I've been very respectful of Islam for a long time. Yeah, sure. I was born in a Christian country. I was raised as a Christian, and I've always been very respectful of Islam, and it's become more and more obvious to me and more pertinent that Islam is the last religion on the planet.